chegou com o beat. Mandei mensagem no iPhone, queria ligar mas você some. Todo dia sei que tô longe, todo dia sei que tô longe. Acha que é fácil pra mim, tô no corre, quero din. Isso nos deixa feliz, penso mais em você do que eu penso em mim, bebê. Mandei mensagem no iPhone, queria ligar mas você some. Todo dia sei que tô longe, todo dia sei que tô longe. Acha que é fácil pra mim, tô no corre, quero din. Isso nos deixa feliz, penso mais em você do que eu penso em mim, bebê. Cê já tava por aqui, eu quis ir mais fundo. Eu só queria te dar meu mundo. Mas fui tão cabeça quente, não entendi que quem cala consente. Quem só fala se arrepende. E você se diz tão forte, que às vezes me sinto frágil. E tanta radiação deixou nós dois e tão chato. E a razão de tanta briga foi não me calar primeiro e achar que todo eu se consertaria com dinheiro. Mas não, não cheguei lá, mas tô tentando. Lá fora esse mal tá me tentando. E não condiz com o que nós somos, muito menos com o que nós fomos. Acha que é fácil pra mim, tô no corre, quero sim. Isso nos deixa feliz, penso mais em você do que eu penso em mim, baby. Agindo assim eu quis ir mais longe, mais longe. Eu só queria te dar meu nome, meu nome. Achei que isso era ser homem, ser homem. Achei que isso era ser bom. Mandei mensagem no iPhone, queria ligar mas você some. Todo dia sei que tô longe, todo dia sei que tô longe. Acha que é fácil pra mim, tô no corre, quero te. Isso nos deixa feliz, penso mais em você do que penso em mim, baby. Mandei mensagem no iPhone, queria ligar mas você some. Todo dia sei que tô longe, todo dia sei que tô longe. Acha que é fácil pra mim, tô no corre, quero te. Isso nos deixa feliz, penso mais em você do que penso em mim, baby.